Ah, velho. Na boa. Chega de política. Ô, garçom, por favor. Vem com ideia. Olá, sejam bem-vindos. Nós estamos começando mais um Pub de Ideias. Hoje aqui com casa cheia, as mesas lotadas. Temos que pegar a cadeira do outro da outra mesa. Estamos aqui com o Felipe. Fala, galera. Estamos aqui com o Gui, o estagiário. Boa noite, galera. Estamos com o Lucas, voltando de viagem. Fala, galera, beleza? E uma pessoa nova aqui no Pub de Ideias, o Ceguinho. E aí? Bom, e eu sou o Heitor Terra, e esse é o Pub de Ideias. Bom, estamos aqui novamente reunidos para falar novamente sobre joguinhos. Esse negócio aí que esse povo fica perdendo tempo aí, ó, em vez de estudar ou fazer outra coisa. Joguinhos é um dos motivos de eu estar na faculdade até hoje, velho. Joguinhos é um dos motivos de eu não estar na faculdade mais. Nós vamos falar sobre joguinhos, mas apenas jogos online hoje. Vamos começar aí trazendo o passado e o que será do futuro dessas coisas que tomam nosso tempo e não nos deixam formar, ou pelo menos socializar, como dizem nossas mães. Só fazendo um rápido retrospecto aqui, espero que seja rápido. O primeiro jogo online, então, foi aquele xadrez do Apple II, né? Espero que ninguém tenha jogado esse jogo, porque ninguém é tão velho aqui. Não, joguei. Ou sim. Ninguém tinha dinheiro suficiente pra ter um Apple II, né? Só lembrando. Isso, na verdade, nós somos tão velhos, sim. Esse jogo saiu em 91. Foi um ano antes de eu nascer. O Luca já tinha 2 anos, o Ceguinho já tinha uns 40. E 3. O Felipe e o Gui não tinham nascido ainda. O Gui só nasceu em 2001. Mentira, ele nasceu na mesma época. Quando lançou. É porque você é estagiário, fi. Estagiário é tudo dois milênios, 2001. Fih, eu sou 93. Sou 93. Pois bem, mas o jogo mesmo que iniciou essa onda de jogos online, acho que todos nós aqui jogamos, que foi Doom. Nos não. PCs, especificamente. Depois ele saiu pra Nintendo. Você não jogou Doom? Joguei uma vez só. E olha lá. Não. Acho que também só joguei um pouquinho. Cara, tem certeza que. Você jogou, todo mundo passou. Esses jogos eram contra a política da minha mãe de jogos correntes. Era violento. Porque era se atirando e não era autorizado a jogar. Era muito violento, velho. Tinha muito sangue pixelizado lá. Era pela violência. Tinha muitos quadradinhos vermelhos. É, cara. Nossa, pra minha mente, naquela época, era aterrorizante. Que na época, como em todas as épocas, a gente olhava assim, cara, não tem como fazer um gráfico melhor. Ó, pra você ver. Pois é. Olha só as coisas, a mãe proibia jogava de jogar Doom, mas você podia assistir Banheira do Gugu no domingo, velho. Esse é o Brasilzão de meu Deus mesmo. Pois é, e essa era a época que tinha internet discada, né? Então você podia estar ou no computador, lá usando o pulso único. É lógico, filho, ninguém entrava na internet dia normal. Sua avó queria ligar pra você, ninguém podia falar. Ou é você podia mesmo, estar assistindo o Sushi Erótico do Faustão. Ou no Gugu, a banheira do Gugu também, com vários artistas famosos, como com o Compadre Washington. Ou você podia estar assistindo Xuxa, tipo... Xuxa no domingo? A sábado depois de 2 da tarde também tava valendo. Sábado depois de 2 horas rolava. Ah, é verdade, verdade. Então era verdade, Caldeirão verdade. Do Hulk que você podia estar assistindo. A tiazinha ou internet. Como bons nerdões que somos, internet, né? Você podia ver a tiazinha na internet. Na internet. De maneiras. Nossa, que... aquela emoção, né? Você abrir uma foto e abrindo linha a linha, assim. Isso quando não parava de abrir na metade, né? Um momento triste. E a galera fazia aquelas imagenzinhas que em cima era uma mulher e embaixo era uma outra coisa qualquer, tipo, só pra você perder tempo e baixar a imagem errada, fraga, velho. Tempos idos de internet. Não, sem contar, por exemplo, se domingo acordava tarde, a canseira que era pra poder conectar. Né? Acabou, filho. Se você acordou tarde, acabou. Você ficava, tipo, colocava o contador lá pra ficar rediscando, tipo, 500 vezes e ia fazer qualquer outra coisa. Aí depois você voltava. É. Não tinha essa possibilidade, não. Duas horas do sábado você conectava. E aí o seu telefone não funcionava, você não tinha mais telefone na sua casa. Até segunda a zero, até virar de domingo pra segunda. até segunda a seis, né? Teve uma época que meu telefone tava muito escroto. Tipo assim, toda vez que alguém ligava, ele dava prioridade pra chamada e minha internet caía, velho. Tipo assim, foi... Não, cara, isso era fácil, era só trocar a ordem dos cabos. Esse período da minha vida foi o pior período, velho. Porque, tipo assim, eu tava bem de boas lá, aí, tipo, jogando... Aí vinha uma desgrama e ligava, velho. Caía, eu ficava muito puto. Eu já atendi, tipo assim, alô! Essa sua dica de trocar a ordem dos cabos, acho que ela veio um pouco tarde demais. Você por acaso não tinha um amiguinho que tava jogando contra você que te sacaneava, não? Não, não. Geralmente era, tipo, alguém que ligava pra minha avó pra falar, tipo, de novela, fraga, umas coisas estúpidas assim. O que você achou quando você se semana? Pois bem, e o Doom foi muito legal porque ele veio com dois modos, né? Ele veio com o modo cooperativo, então vocês podiam juntar até quatro pessoas pra poder jogar contra os bestas do demônio, ou até deathmatch, né? Tipo, mata-mata. E foi tipo foi o primeiro jogo que eu joguei assim, mata-mata, e foi que eu descobri que eu não sou bom nesses jogos. Cara, alguém jogou ele cooperativo? Eu não joguei ele cooperativo. Cara, então, você jogou ele cooperativo? Porra, velho. Eu não sei se eu joguei, eu pesquisei essa informação do Wikipedia aí. Que tal, ó. Aí, ó, busted! Busted! Será que nessa época as pessoas já comiam a sua mãe? Cara, acho que não dava, porque porque não tinha comunicação por voz. Ou se tinha, minha internet não aguentava. Não, tá, o League of Legends não tem comunicação por voz, as pessoas já comeram a sua mãe. Ah, tá. É pelo todos. Chat, né? Inclusive a galera do meu time. É, principalmente, eu diria. E também, nessa época, começaram alguns... jogos de estratégia, e eu gosto muito do Age of Empires, eu joguei pela internet, mas na real eu jogava ele muito por LAN. Uma vez, inclusive, eu montei dois computadores, duas CPUs em casa, liguei, tipo, numa mesa e fiz uma confusão. Aí você ficou jogando mouse. Contra você mesmo, porque você era uma pessoa sozinha, se você não tivesse a internet. Parei. Jogava contra o Leandro aí, nosso falecido Leandro. Pois é. Primeiro jogo de estratégia online que eu joguei, assim, em modo cooperativo foi Age of Mythology. Na época eu jogava em LAN house ainda, contra o meu tio, entendeu? O Grace é apaixonado com Age of Mythology. Age of Mythology dá de 10 a 0 em Age of Empires, sempre. Entendeu? A gente vai entrar nessa discussão. Não, acho que não. Melhor não. É melhor adiar. Pause. Só entrar nessa discussão, vamos falar de política, então. Não. Mas enfim, pra mim, pode dar minha opinião. Então, também nessa época veio StarCraft, Warcraft. Inclusive, eu cheguei Warcraft 1, pô, que era só orcs e humanos. Que era o que cenário verdão, assim, não tinha porra nenhuma. Eu joguei Warcraft 1 no PlayStation. Que isso, cara? No PlayStation? Nem sabia que tinha. StarCraft, a primeira vez que eu joguei foi no Nintendo 64. Nossa, aí é foda. Eu joguei Warcraft 3, mas nunca joguei StarCraft. E eu joguei só modo história, nunca cooperativo. Não, então, esses jogos aí eu joguei online. Tipo, competitivo mesmo. Só que StarCraft eu era muito ruim, velho. Warcraft até que era razoável. Você jogou Warcraft 1, 2 ou 3? 2 e 3. O 1 eu não cheguei a jogar, não. Eu joguei muito 3. É claro que isso já veio... comecei a jogar Warcraft 3 bem mais tarde mesmo. Acho que eu já tinha até banda larga. Porque eu jogava muitos modes dele. Inclusive Dota. Mas eu gostava muito de jogar Torre Defense. Jogava Hero Siege. Adorava esses jogos. Esse era o que eu mais gostava. Pois bem, na época eu jogava pelo Garena, que era o lugar que concentrava as pessoas que comiam minha mãe. Nossa, Garena, velho. Cara, puta que pariu. Garena é muito bugado, velho. Horrível. Cara, a gente tinha um problema com Garena, que um dos nossos amigos sempre tava com o roteador desconfigurado e o Garena nunca funcionava. Aí a gente ficava, tipo, 2 horas tentando configurar o Garena, e aí resolvia ir todo mundo pra casa de alguém. Tinha que habilitar a porta no roteador. Essa história parece familiar, gente? Parece mesmo. Me identifiquei aqui. Com essa história aí. E aquele outro programa, você lembra, Heitor? Aquele que abria sozinho no seu computador? Game Range, tipo, você tava de boas lá e ele abria. Literalmente, gente, quando ele queria. Às vezes você liga o computador, ele abre. Às vezes você liga o computador, ele não abre. Hoje eu sou muito feliz com a Steam, que os jogos, eu quero jogar online, eu clico lá e tá lá. É tipo isso. Não preciso configurar porra nenhuma, os jogos são baratos, eu jogo e tá de boa. Mas desse negócio aí eu usei o Evolve. E ouvindo falar, Evolve. Era tipo, é tipo Garena, mas só que eu uso ele pra jogar só o Civilization, entendeu? Que é o único que dá pra jogar Civilization, pra falar a verdade. É, tinha um que eu não lembrava o nome, que era alternativo do Garena, que eu usava também. Mas eu não lembro o nome, não. E o Garena, apesar dele ser bugado e você sempre gastar mais tempo configurando do que jogando, a gente tem que ser grato a ele, porque acho que a gente que gosta, os eSports, acho que nasceram por causa do Garena, né? Sim. Tipo, em termos de competição, campeonato, eles que foram o Garena que organizava tudo no princípio. Pois é. Sim. Bom, e vamos falar então da moda que teve ali de Lan House que estourou com Counter-Strike, né? Que a gente até comprou recentemente pra voltarmos a jogar. Counter-Strike, tá Lineage e Ragnarok, né? São os três. Isso, são os três jogos. Foi por causa da Lan House que os jogos online se popularizaram, né? Porque antigamente... No Brasil, né? É, no Brasil, sim, falando no cenário brasileiro. Porque antigamente as pessoas não tinham computadores tão bons, ou às vezes nem tinha, ou não tinha nem internet. Computador bom pra jogar Counter-Strike. Eu acho que é por causa dos jogos que as Lan Houses popularizaram. Tipo assim, a questão da Lan House, a importância da Lan House é o seguinte, tipo assim, você tá no sua... Antigamente, tipo, você não tinha aquele conceito de, eu posso jogar aqui, conversar com vocês no chat e os caras jogando na casa deles, fraga. Tipo assim, o jeito de você jogar de galera era você tá próximo. Então, tipo assim, você tinha que estar próximo. Todo mundo você... ir pra um quarto quente, todo mundo junto, escuro e ficar gritando. Um lugar que vendia acesso à internet por hora e uns lanches mó caro. E sempre tinha alguém que arrumava o jeito de roubar as horas da Lan House, tipo, encerrando o processo do programa da Lan House. Enfim, mas era o jeito que a galera tinha de socializar, entendeu? Porque o conceito de rede social e tal, era o jeito que a galera fazia pra socializar. E, tipo, querendo ou não, tipo assim, é bem mais legal quando você joga, igual por exemplo aquela vez que a gente jogou o CS lá, ó, todo mundo junto lá na sua casa, Heitor. Tipo assim, é muito mais emocionante. Pra falar a verdade, né, por mais que eu usei esse argumento de que os jogos online foram popularizados pela Lan House, mas depois de um certo tempo que os computadores se tornaram mais acessíveis, mesmo aqueles que tinham ainda preferiam ir pra Lan House, porque era um ponto de encontro, entendeu? Com um pessoal e era bem mais divertido. Eu acho o contrário, eu acho que os jogos online popularizaram as Lan House. Não, mas... eu acho o contrário. Ok, tudo bem. Lan House tinha muito aquele clima de competição. Eu lembro que você ia, logava no CS, entrava na sala da Lan House, botava um nick, aí você matava todo mundo e de repente eu gritava, porra, quem que é esse fulano aí que tá matando todo mundo? Aí você ficava, tipo, todo orgulhoso que é você. Todo orgulhoso esse cara e encolhia, né? É, tipo assim, né? Todo orgulhoso, couro. Todo orgulhoso e calado, né? Pra não sofrer pressão. E qual foi o primeiro jogo, sei lá, que vocês jogaram na Lan House, entendeu? Tipo? Ragnarok. O meu foi Lineage, cara. Eu jogava Lineage. Foi eu pra Lan House, qual foi jogar Lineage? Cara, os meus amigos eram tudo, tinha dinheiro, então eu jogava na casa deles. Eu fui jogar na Lan House só Battlefield. Battlefield também, ele era muito popular. Você me lembrou de uma vez que eu fui na Lan House jogar, né? E tipo, eu vi um jogo lá escrito assim, Painkiller. Eu, velho, que joguei. Vou jogar. Velho. Era jogo de terror e eu tomei alto susto naquela porra. Tomado. O Gui é a pessoa que tem pesadelo a cada 2 segundos. Não vi, inclusive, mas... nesse momento, o Gui tá tendo um pesadelo. Então, tipo assim, imagina o cara que joga, que tem pesadelo a cada 2 segundos jogando jogo de terror. Painkiller, cara, pra aquela época, eu nunca tinha visto jogo de terror e do nada você tá jogando um cemitério, entendeu? Aparecia um velho, um mago cabuloso, que assim, é isso, do nada. Silent Hill do PS1, velho. Uai, cara, mas naquela época você não tinha gráfico de hoje. Silent Hill do PS1, você não tinha jogado. Não, nunca joguei Silent Hill na minha vida. Porra, Gui. Uai. Gui tem medinha. Estagiário mesmo, né? Nem vou jogar. Quem fala, Felipe, né? Outro cagão. Eu tenho medo também, mas enfim, né? Acho que todo mundo aqui tem medo. O Eita. Como já diria a máxima, quem tem cu tem medo. Pois bem. Eu vou voltar pro assunto. Enfim, aqui. Você tem medo mas... de seguinte jogo de terror? Oh, eu tenho medo, mas eu gosto pra caralho de jogar. Tá. Até hoje eu não terminei uma amnésia. Eu já tive, tipo, dor de cabeça de susto de jogo de terror. Que isso, cara? Que raro. O cara tem um aneurismo cerebral, né? Tem quase um derrame. Eu tomei um susto tão grande, velho, que, tipo, iniciou uma dor de cabeça cabulosa na hora, assim. E eu curti. Então, a internet... Porque com a internet melhorando, você podia cada vez ter mais pessoas jogando ao mesmo tempo, cada vez mais lugares diferentes, então... Internet melhorando, assim. Tipo, 1 mega. 1 mega,2. 1 mega. Que isso, que 1 mega, velho? 300k? Banda larga de 300k, velho. 300k. Mas 300k já aqui, tá fritando no Ragnarok, velho. O ponto de lan house era maior, só era uns 2 mega, fraga. Nossa, velho. É, pra dividir pra 40 computadores. Era tipo isso. Pois bem, então eu jogava muito Ragnarok, tipo, a galera do Lan House jogava muito Lineage, Lineage 2 especificamente. Exatamente. Eles adoravam que eles jogavam no servidor pirata, que a galera ficava, tipo, com uma armadura que transformava eles num titã de tão grande. Ó, ó, eu joguei server pirata também, mas não é assim também não, depende do server. Eu joguei pirata. O Ragnarok eu comecei no beta brasileiro. Que isso, cara, tu jogou beta brasileiro. Ué, você vê com o velho ceguinho é, você é da raiz, né? Mesmo dos RPG online, cara, que isso. E o cara que era do meu clã lá, até sou amigo dele até hoje, ele jogou no beta coreano, velho. Caralho. Esse cara tá vivo ainda? Sobre Ragnarok, eu vou contar uma história aqui pra vocês. Não. Tá? Já, é uma história recente. Rolou o Ragnarok 2, né? Aí, beleza, o Filipão ficou todo alegre, tipo, porra, vai ter Ragnarok 2, tipo assim, e aí contando os dias e as horas pra jogar a desgraça do jogo, e virei madrugada pra o lançamento da porra do jogo, e o jogo não lançou mundialmente. Aí, beleza. Eu lembro desse dia, eu tava com os alegres jogando Pokémon. Aí, o que aconteceu? Beleza, rolou Ragnarok 2, Filipão lá fez a conta, pá, jogou... Matou os Poring lá bonitinho, jogo bonito, parecendo um PW, só que um pouco mais com a cara de Ragnarok, com os mapas tudo. Aí, tipo, 2 dias depois, o que aconteceu? Olha, os BR. Chutaram. Os BR tem ping muito alto, baniram, nós só ficando mundo. Eles do serve para sempre. Foi. Tipo, fui quicado. Eu joguei 2 dias do beta do Ragnarok 2. Mas eles liberaram tipo, depois de novo. Aí, tipo, depois foda-se também. Eu queria jogar naquela hora. Ah, velho, vocês falaram aí de Lineage. Eu lembro que quando eu conheci Lineage, eu já tinha entrado no mundo dos MMOs através de Tibia. Nossa, entrou pela pior maneira possível. Já tinha passado por Mu Online. Putz, você jogou Mu, cara. Por Mu Online. Joguei Mu Online em servidor pirata. Fala se jogou Cabal também, né? E eu já tinha desistido dos jogos MMO, porque pra mim MMO não faz sentido. Por que não? Ou eu tenho uma experiência muito grande com Tibia. O MMO é assim, você mata os bichos pra você ficar mais forte, pra você matar os bichos mais fortes pra você ficar mais forte. É isso aí, depois eu vou comentar depois. Tenho uma opinião MMO. Sobre isso aí. O mistério do MMO são duas coisas, né? É as guerras e o PVP, velho. A salinha do PVP. PVP no Lineage, velho. PVP no Lineage era... No PVP no Ragnarok era muito doido, velho. Nossa, velho. Aqui, minha primeira experiência com PVP no Ragnarok, inclusive, foi... Não foi a primeira, mas foi a mais marcante, se não me engano. Eu estava no servidor oficial... E alguém falou, vamos ali, tipo assim, vamos derrotar uns monstros mais fortes ali, vamos fazer uma equipe. Aí eu entrei no portal, parece eu saí do outro lado, velho. Morto. Eu saí do outro lado, meu personagem caído no chão. Eu fiquei muito puto porque eu não conhecia, eu era um moleque, eu não conhecia essa porra de PVP nos áreas, que tinham áreas PVPs assim. Eu nunca mais voltei daquele servidor. Ô moleque, vem cá que eu vou te dar um negócio, fraga, põe a mão no meu bolso. Toma a balinha, olha a balinha. Toma a balinha. Parece história de pedofilia. Cara, chama o Douglas, abuso, quero tá? ser seu amigo, vamos nos encontrar na vida real. É tipo isso. Ai, ai. Liga pois a cam. E essa foi minha história aí com o PVP de Ragnarok. Eu era muito ruim pra variar. Cara, mas o Ragnarok, cara, é sensacional. Tipo assim, a gente tem um amigo, eu e o Guilherme, nós temos um amigo, cara, que Ragnarok era a vida dele. Tipo assim, ele vivia pra jogar Ragnarok. O que que tem eu? É outro amigo que a gente conhece. Tipo assim... Eu lembro que a gente ficava na aula, tipo, dava 11h10, ele ficava, tipo, meio que na porta, E ele morava, tipo, do lado da escola, literalmente. Tipo, dava 11h10, ele já... Era o Saulo. É o W. Que é o Saulo. Tipo, ele ficava do lado da sala esperando pra ir embora pra jogar Ragnarok. O Saulo jogava tipo, assim, o dia inteiro, cara. O Saulo, ele jogava um server que era pirata. Assim, o pessoal no fórum criou post perguntando se ele era hack. Tipo assim, Minimin is hack? Tipo assim, eles criaram um fórum do cara pra saber se o cara era hack. Ele tinha carta que ninguém no server tinha. Tipo assim, ele era mais forte que o GM, entendeu? Então, tipo assim, o cara jogou isso por tantos tempos, por muitos anos, e tipo assim, há uns anos atrás, tipo, o GM, tipo, quicou ele do server, Fraga. É isso mesmo. E deletou a conta dele. Deletou a conta dele. A vida dele acabou. Mas era porque ele tinha itens até que o GM não tinha, entendeu? Eu não sei o que ele arrumava, não, velho. Ué, velho, isso é treta com o admin. Eu conheci os admin lá do server privado que eu jogava. Os caras vendiam item alterado, velho. Tinha cara com 99 em todos os status. É umas tretas muito cabulosas. Cara, mas pensa você jogar o jogo por sei lá, 10 anos e um cara vai lá e tipo decide deletar a sua conta, Fraga. Aí, tipo, é muito triste, cara. Minha melhor experiência com Ragnarok foi lendo o mangá de Ragnarok, que era muito bom. Eu lembro, eu tem um acho. Anime também. Eu tenho. O anime era japonês. Bem bostinho, mas o mangá era legal. O mangá é coreano. Todo mundo tem esses mangá de Ragnarok, eles eram tipo um real no Anime Festival. Todo mundo tem pelo menos um volume. Eu não tenho não, eu não vou nesses eventos de otaku não. Porque esses otaku aí, essa raça ruim, né? Ainda bem que acabou. Esses trevosos aí, né? Ainda bem que eles estão em extinção. Ainda bem que eles estão em extinção plena. O ceguinho hoje é otaku também, hein, gente? Eu não sou otaku, não, cara. Otaku? O que é isso? É de comer? Temos aqui, então, mais uma espécie, além do Gui, mais uma espécime raro de otaku. De otaku. Não, mas a gente tá reunindo. Falta a gente achar um emo pra gente entrevistar aqui. O Gui, ué. Já achou, é o Gui, ué. Já tem o emo e o otaku em uma pessoa só. Épocas obscuras. É a personificação do emo core. Épocas obscuras que não devem ser comentadas no momento. Enfim, enquanto mais a gente avança no tempo, mais a gente tá falando de jogos de PC. Inclusive os MMOs aí, ninguém falou de PW, não sei como, adorava PW. Não, verdade. Eu também gosto. Não, pra quem jogou Ragnarok, não. PW é bullshit. Errado. PW era o único dos MMORPG mais recentes que prendia a galera do Ragnarok, entendeu? Muita gente do Ragnarok foi pro PW. Migrou, né? Migrou pro PW. Cara, eu joguei uma penca de MMO que vocês não fazem ideia. Como é que é? Eu joguei... Você jogou Dofus? Eu joguei Dream of Mirrors, velho. Que é isso, cara? Ô, Zeguinho, faz uma lista aí dos... Dos jogos que você já jogou, é tipo isso, né? Eu joguei Granada Espada, Dream of Mirrors, eu joguei PW. Priston Tail eu joguei. Eu joguei um que era o RF online. Ah, sim, já ouvi falar. É o RF que eu ouvi falar. Eu falava muito eu bem. Eu lembro, era level up, não era? Era level up. Eu joguei um que é... Não, fugiu o nome agora, mas era do mesmo produtor de PW. O gráfico era semelhante. Ah, sim, gente, eu esqueci de um outro RPG online super famoso na house que a gente não comentou ainda. Gambald. Quem aqui Cabal? Nunca jogou Gambald, velho? Não joguei. Véi, Cabal, velho. Cabal, acabei de lembrar de Cabal, velho. Você não jogaram Gambald? Ué, então tem o CD de Cabal até hoje. Véi. Tudo brilhado em Cabal. Tô chateado, vocês não jogaram Gambald. Eu não joguei. Que isso, cara? Era um jogo que vocês jogaram Grand Chase? Hã? Grand Chase eu joguei. Grand Chase foi o jogo que eu mais perdi de tempo da minha vida, entendeu? Tipo. Grand Chase eu joguei desde a Ciência 1, cara. Eu joguei desde a Ciência 1. Grand Chase era um que parecia Ragnarok, só que o povo tinha cabeça, tinha... Cabeça grande. Coisa meio animada. Era mais não, de... Não, ele era... Não, é, esse é Mapa Story. Era o Worms, eu joguei Grand Chase era o Worms. Ah, mas... Não, tinha um que o gráfico era tipo de Ragnarok, só que era meio animalesco os personagens. Mapa Story. É Mapa Story? Eu joguei. Mapa Story. Eu também joguei. Eu joguei Mapa Story, era da hora, velho. Você lembra, Gui? Eu jogava com os tipos sinistro lá. Depois de Tibia, o que eu mais joguei acho que foi Dofus. Não. Alguém jogou The Duel? The Duel? The Duel. Joguei, Guns, The Duel. Nossa, cara, Guns era bom ele pra tinha, caramba. Ele tinha um outro nome antes de chamar The Duel. É Guns. Guns. Guns, é. Cara, eu joguei quando era Guns. Guns e Grand Chase. Tem duas coisas que sempre me atraíram muito, que é o PVP, cara. Grand Chase eu jogava, mas você acha que eu ficava passando fase? Eu vivia no PVP. Pergunta pro Felipe. O Felipe chegava aqui em casa, velho. Tava no PVP, o né? O Grace tava no PVP. O Grace gravava no vídeo, colocando no YouTube 2009, caraca, velho, tem 2008. Vídeo no YouTube. Tem detalhe, vídeo né? De PVP lá. Nossa, vamos procurar esses vídeos e colocar no nosso canal agora. E detalhe, teve um desses que tomou... Teve um desses que foi proibido em um país. Por causa do direito autoral. Provavelmente foi no Japão, porque tem música de Fairytale, né? Coisas bem diferentes. Ah, esse Grace... Cara, olha esse Grace fingir na lei aí, ó. Cara, otaku fora da lei. Mas grande cheio. Era vou soltar era... os jogos de otaku contra mim. Era tipo assim, eu lembro que eu jogava, velho, era mó lag. Tipo, o cara soltava o poder dele, só que eu já tava lá dando agarrão. Eu dava agarrão com ele soltando o poder dele e ele tomava o dano, praga. Era muito confuso, tinha, velho. Era hack ainda por cima. No Ganzi, não, hack. Ô, véio, mas o Grayson, ele tem o poder de o ser hack. Lá do outro lado, lá. Cara, poder de ser hack era no combate arma, né? Combate arma. O Gui tem o poder de ser hack. Qualquer lugar que ele vai, ele é chamado de hack. Se ele jogar cara, campo que... minado, ele é hack. Ele chama de hack. Gente, eu queria passar esse podcast inteiro sem citar combate armas. Por quê? O Gui já falou disso. Combate armas é muito bom. Eu joguei muito tempo. Qual que é o seu problema com combate armas, por favor? Eu não vou me emprestar isso. Ah, eu não vou me emprestar, eu me recuso. Então tá bom. Eu me recuso, mas eu joguei disso. Muito, entendeu? Combate armas no ensino médio. Eu chegava do... Meu aqui... PC não rodava, eu nunca joguei. Mas enfim, eu perdi muito tempo da minha vida também jogando joguinhos de MSN. Joguei muito campo minado, xadrez, damas e revés. Cara, aquele já... viciado. Não, nunca tive saco pra jogar esses. Campo minado era doido. Nossa, cara, eu jogava muito. Um abraço aí pra Nil, grande companheiro de jogos. Inclusive, eu tirava print e colocava no Orkut depois dos resultados dos jogos, que era muito engraçado. Só fazer a gente isso, demorava uns 3 séculos, rezando pra gente não cair. Pois bem, então vamos passar dos jogos de PC, né? Porque já bastou um bocado de tempo aqui. E falar também dos jogos nos consoles online. O primeiro console aí que teve, eu falei que ia citar, foi o Dreamcast. Eita, que Dreamcast? Não foi o primeiro, cara. Não foi o primeiro. Cara, eu já falei que não foi o primeiro. Ele veio de fábrica com o modem. Não, ele veio de fábrica, mas não quer dizer que ele é o primeiro, entendeu? Que tinha não, funcionalidade. Pra implementar de fato, sim. Pra implementar o multiplayer online, foi. Tá ok, concordou comigo. Não necessariamente, eu tô aqui pesquisando. aí que você se fode gostoso, cara. O Atari que foi o primeiro... Sério? Com acesso à internet. Atari já tinha. Só pra você, o Atari 2600 pelo sistema Game Line. Chora agora. Chora, neném. O meu ponto é, o Dreamcast foi o primeiro que veio de fábrica com o modem. Até agora vocês não... Meu ponto é tá, esse, porque ele... simplesmente o meu ponto. Não, aí que tá, seu argumento é... Se você falar assim, o Dreamcast foi o primeiro videogame que veio... com equipamento para conectar a internet de fábrica, pode ser. Inclusive, o Dreamcast é o videogame que faliu a empresa. Também é um título para ele. Mas é, não, o que faliu, primeiro o que faliu videogame... a Sega foi a burrice de lançar videogame cada 2 anos. O Dreamcast também é responsável por várias pessoas estarem lá na física até hoje. É verdade. Pois é. Pois é, olha só. Mas, enfim, Dreamcast é uma melhor, praga. Pior videogame. É o melhor pior videogame. O Dreamcast é o melhor ou pior, pior melhor videogame. Ou pior melhor videogame, pior, não sei, fiquei confuso. Eu tô confuso. Os dois fazem sentido pra mim. Mas enfim. Os dois. Olha, sem entrar no mérito de qual videogame tinha internet primeiro, o fato dele vir de fábrica com isso fazia os desenvolvedores já pensar na funcionalidade online desde o princípio. Tanto a é que maioria Quake dos desenvolvedores do Dreamcast, né? Aquela gama. A né? Maioria 3. É, que era a Sega e... E quem? Enfim. Pois é. Mas enfim, então, tipo, os jogos esportivos quase todos tinham uma função online. Alguns jogos de tiro, eu não sei como é que a galera jogava jogo de tiro com um analógico, mas tinha a versão lá de Quake pra... Ué, 64? Ah, a gente jogou, todo mundo jogou GoldenEye, a gente tem que lembrar o que a gente fazia. É, GoldenEye com aquele analógico no meio escrotão. Cara, não fala mal do controle do 64. Aquele analógico no meio escrotão, velho, não tem como respeitar aquilo ali, não. Aquele controle é muito bom, velho. Se eu falar mal do controle de 64, eu quero falar então do PMDB saindo do governo dele. Não, parei. Desculpa do Felipe. Do Lucas pedindo desculpa, né, velho? Agora esse é motivo pra apartar brigas. Você tá no meio da discussão, você fala, vou falar aqui do PMDB, aí acabou. Se eu falar de coisa polêmica, eu vou falar do PMDB aqui. Infelizmente, o videogame lá morreu no meio do caminho, mas o PlayStation também. PlayStation 2, eu não sei se deixa a primeira versão, mas ele também já veio com um modezinho lá pra poder ligar na internet, ninguém usou ele, isso. Ele já tinha uma entrada pra RJ45 já. Agora, se eu não me engano, tinha um videogame que tinha uma entrada de RJ11. RJ45 é a do cabo de rede que a gente conhece, o cabo azul lá, que é o cabo Ethernet. Ele é chamado como RJ45. Agora, se eu não me engano, tinha um videogame que tinha entrada pra RJ11. Ele é chamado de cabo de rede, né, cara? Cabo de rede. Famoso cabo de rede. Famoso cabo de rede. E o que é o RJ11? RJ11 é o de telefone. RJ11 foi o Dreamcast. Não, RJ11 é o de telefone, cara. É o Dreamcast. O Dreamcast tinha entrado pro RJ11? Tinha. Não é RJ45? É 45, cara. Não, que é o não cara. Dreamcast não tinha banda larga na época, não. Até tinha, mas... né? Mas então, ele era um RJ11, meu Dreamcast tá aqui, eu tiro uma foto e mostro pra você. Enfim, aí veio o PlayStation 2, também tinha a função lá dos jogos online, até tinha alguns Call of Duty, o Final Fantasy de tiro lá, o Age of Cerberus, também tinha função online, fiquei louco pra jogar aquilo online, não deu, né, obviamente. Tinha o Final Fantasy mesmo, de um MMO, Final Fantasy 11 também saiu pra PlayStation 2, mas foi com o Xbox que pra PC também, que né? Eles começaram, que eles... do Xbox, que já investiu mesmo em jogatina online. Então, quando veio o 360, aí que a galera pirou. O Xbox, sem ser o 360, ele já tava com online bem forte. Não, já, é isso que eu tô falando. Foi diferencial. Foi uma perda muito grande pra comunidade quando fecharam os servidores de Conker's Bad Fur Day. Que foi muitos anos depois. Sim. E anunciaram que ia fechar e a galera ficou tipo... chateado. Pô. Não, exatamente isso que eu falei, o Xbox mesmo, o Xbox cachotão, não o Xbox One, porque o Xbox One é atual. Caralho, eles fizeram uma péssima escolha. Quando você fala da história do Xbox, é muito confuso. Então, vamos lá. Então, o Xbox 360 já veio com um elemento online, tipo, fortíssimo, principalmente para jogos de tiro. Então aí, os Call of Duty já tava fortíssimo, os Battlefield, e quem mais que tinha de jogo de tiro? Eu não sei, eu não sou bom nesses jogos, nunca joguei. É só esses dois, né? É um Call of Duty por ano, né? Teve o Halo antes. No... Yes. Teve Halo. O Halo é um dos jogos aí do Xbox que o pessoal curte pra caramba. Pois é, então... E aí começou, né? Todo jogo tinha que ter um elemento online. Então, jogos de corrida, basicamente, os competitivos, todos têm um elemento online. Inclusive, isso perdura por todos os jogos. A gente compra um jogo hoje em dia esperando que ele tenha um elemento online. Inclusive, quando ele não tem como... Caralho, escapou o nome do jogo. Towerfall. A gente compra o Towerfall, por exemplo, a gente fica... Poxa, porque não tem elemento online. Como é que eu vou reunir 4 pessoas com 4 controles de Xbox pra poder jogar isso aqui? Como é que vai vir 4 pessoas na minha casa? É, tipo isso. Pois é. Eu nem conheço meus amigos pessoalmente. Então, já espera que venham os elementos online. Mas é engraçado, porque jogos que, tipo... Nem parece que vão ter um online, por exemplo, o Tomb Raider. Tem o Tomb Raider que fala? Eu não sei. Vai ficar sendo. Ele tem um elemento online, eu nunca consegui jogar aquilo com alguém. Nunca tem ninguém jogando aqui. Você fala qual? O novo ou o de Play 1? O novo. O de Play 1 não tinha multiplayer online. O novo eu tô jogando ele aí, cara. Pô? Qualquer dia a gente entra online aí. Eu não zerei ele até hoje, tem tipo uns 6 meses que eu tô jogando ele. Quer dizer, né? Que eu comecei a jogar. Eu fiquei satisfeito e parei. O jogo é bom, velho. E jogos que não tem nenhum elemento online, eles acabam colocando nem que seja, sei lá, tipo, um ranking. Que foi o caso quando eu joguei recentemente Guacamelee. E a hora que você termina, ele pega o tempo que você demorou pra zerar e te joga no ranking mundial e fala assim, olha aí, você ficou em posição 10, 7 mil aí de todo mundo que jogou esse jogo. É tipo assim, olha aí, então... seu merda. Você ficou aí em 7 mil de 7.001 pessoas que jogaram. Não, mas eu fiquei, no Guacamelee 100% do jogo, eu fiquei entre os mil do mundo. Então, olha pra só. Pra mim foi é suficiente. Eu que não sou tão hardcore assim, ficar entre os mil melhores jogadores do mundo, 19. Cara, eu não estaria nem entre os 10 mil. Você tá na lista seleta dos mil melhores jogadores de Guacamelee. Entre os 1001. Não, de Guacamelee, Super Gold Championship Edition. Ah, tá. Bem específico, né? Vou colocar na sua lápide. Top 1000 Guacamelee Super Turbo Chop. Por favor. É, então, todos os jogos começaram a ter. Inclusive, para o bem e para o mal. Como a gente está citando aqui. Não, e jogos bem surpreendentes. Sim. Também. Tipo Journey, né? Tipo, ele tem... O online dele. Sim, jogo e ele corta famosa. Basicamente o que todo mundo implantou, que era elementos de comunicação. Voz, mesmo chat, ou mesmo textos pré-definidos. Não tem nada disso. O que você tem é um... No console, a galera ainda tem aquela questão de, ah, eu quero a campanha, Fraga. Tipo, o pessoal ainda não virou a chave ainda pro console. Eu não virei a chave da campanha ainda, não. Inclusive, eu mais gosto online é cooperativo, PVP. Não é PVP. O Titanfall queria entrar com uma pegada de você não consegue zerar esse jogo se você não jogar ele online, e eles meio que recuaram, porque, tipo assim, tem gente que não gosta de jogar online e quer jogar campanha, entendeu? O próprio Star Wars Battlefront também, por exemplo, ele fez uma campanha, tipo, muito mais ou menos... Uma campanha bem curta, só pra não deixar o pessoal puto. E, tipo assim, 90% do jogo é online. Quando você faz a virada instantânea, o usuário não gosta. O usuário não gosta de nada instantâneo. O usuário é burro pra caralho. Então, tipo assim... Nem coisa leve, o usuário gosta de nada. O usuário é uma desgraça. Mas isso aí é pra outro episódio. Então, tipo assim, você tem que fazer na virada... gradual, entendeu? Então, tipo assim, algumas pessoas acertam na virada e outras não, tipo, e aí você tem que ficar adequando. Na minha opinião, um jogo que fez isso muito bem no ano passado foi Rocket League, que ele combina muito bem o elemento multiplayer local com multiplayer online. Inclusive, eu tenho que dar parabéns pros servidores deles na América do Sul, porque eles são muito bons, eu consigo jogar com uma internet de bosta aqui, e normalmente eu consigo jogar bem, sabe? Bem ok. Obviamente lá em São Paulo eu consegui jogar melhor, mas aqui em Contagem deu pra jogar de maneira satisfatória. E, por exemplo, eu posso chegar aqui, eu, Lucas, Felipe, jogarmos três contra mais três pessoas online, sabe? É muito bem feito. E ele basicamente não tem nada além de partidas, porque é futebol. E o Rocket League agora unificou todas as nações, né? Sim. Porque você pode jogar o multiplayer multiplataforma, o Shone chegou junto também, né? Então você tem PC, PS4 e Shone jogando na mesma partida. Pois é, e eu acho isso incrível, inclusive eu ia falar isso, que isso já é parte do movimento de consoles e PC se unificarem cada vez mais, que é o futuro dos jogos online. Por exemplo, o Portal, quando lançou, Portal 2, ele tinha multiplayer online entre PS3 e PC. Eu nunca consegui jogar com usuários de PS3, sempre dá bosta. Eu sei que existe, se você comprasse a versão de PS3, você já ganhava a versão lá da Steam para poder jogar. Recentemente teve um comunicado da Microsoft falando sobre isso, né? Que ela queria integrar também a plataforma online do PS3. Na verdade, tá rolando já. Tá rolando, tá? Agora o Xbox One agora vai ter partidas multiplayer online com plataforma cruzada. Isso, isso. E até então, o Wii U. O Lucas já falou isso, né? A Microsoft falou isso. Ah, Will, que jogo que tem que vai jogar Oni, PC, PS3, PS4 e Xbox One com o Wii U? Eles vão jogar o quê? Eles vão jogar PES, velho. É tipo isso. Jogar PES. Ah, PES lança pra Wii. PES lança, filho. Você não lembra daquele PES pra Wii horroroso, não? Nossa, cara. Por que você foi lembrar disso? Por quê? Porque você não gosta de mim, porque não? Porque o jogo é ruim. E no PC, né? A gente vê cada vez mais MOBAs aparecendo. O League of Legends aí finalmente tá começando a se desgastar, aparentemente. Aonde? Eu fui dar uma pesquisada sobre... Aonde? Então, o que acontece com o League of... Exatamente. Aonde mesmo? Inclusive agora não, tá sendo transmitido. Eu tô falando na base de gamers. O que tá acontecendo com o League of Legends? Ele começou muito com o elemento PVP e ele tá se tornando mais um jogo de times. E muita gente tem desistido de League of Legends. Isso é a primeira desgastada que o League of Legends tá dando, assim, grande. Que é que eu não acho um ponto fraco. Eu acho que o League of Legends dele, por ser de time, ele é muito mais foda. Eu gosto muito de jogos cooperativos. Eu gosto dessa interação entre jogadores. Mas, tipo, as pessoas que gostavam mais de batalha solo já estão saindo do... Não, mas... Ah, velho, isso é relativo, velho. Não, mas aí você tá... Mas aí não faz sentido essa pessoa jogar League of Legends. A mesma coisa, você falar que, sei lá, o PS tá perdendo os jogadores que gostam de jogos de basquete. Pois é, eu vou deixar o link da notícia aí. E ainda assim, o League of Legends teve uma atualização recentemente que muda a maneira como você entra na... Como você entra nas filas, que você escolhe duas funções dentro do time pra jogar e joga só nessas duas funções. E, tipo assim, todo mundo que eu vi que acompanhou essa notícia tava, tipo assim, empolgou pra jogar de novo, que tá melhor, tá diminuindo o número de hate que os outros jogadores dão. Eu não acho que a League of Legends vai diminuir por enquanto, não. Eu acho que, inclusive, se a gente for entrar nesse tema de a gente nem deveria entrar muito nesse tema de MOBA, porque vai acabar puxando pra questão dos eSports e acho que isso dá um podcast um inteiro, um podcast à não, parte. Eu acho que, apesar de ser um tema novo, eu acho que esporte é o futuro de jogos online. Não, sim, eu acho que eles podem deixar isso aberto. Eu acho que o esporte, ele pode ser um futuro. Eu tava vendo um programa, chama Depois do Nexus, que é sobre League of Legends, e eles estavam discutindo justamente isso. Segunda-feira. Oito horas. Tipo assim, quem começa a jogar hoje um jogo desse, ele já entra com a mentalidade toda diferente do que os jogadores profissionais atuando hoje em dia, eles entraram nesse ramo por acidente. Oh, foi de semana passada, não? Foi, e quem tá começando agora, tipo assim, começa já com a visão, querendo ser jogador profissional, começa com a visão totalmente diferente. Isso já, talvez não seja nem falar em futuro dos jogos online, só acho que a gente já pode falar em presente. O futuro é complicado, né? Mas, tipo assim, eu concordo com isso, mas isso acho que é mais pra League of Legends, no caso. Acho que, tipo assim, a questão de eSports, eu não sei se... Tipo assim, ela tá, pra alguns jogos ela pega bem, mas pra outros nem tanto, entendeu? Eu acho que... League of Legends forte, Smite tá forte. Não, o CSGO tem o quê? Muitos anos e tá até aí consolidado, inclusive... O CSGO, tipo, o CSGO demorou pra engatar, porque a galera não queria deixar o CS 1.6, e agora o CSGO veio com tudo, tipo assim, os jogadores de CS 1.6 que estavam aposentados estão voltando da aposentadoria pra jogar o CSGO, tá voltando da tá trancando a faculdade pra jogar CSGO. Trancando a faculdade, desaposentando pra jogar CS. Isso é tudo coisa que a gente tá vendo agora, inclusive... Eu vejo, inclusive, até com Rocket League, eu acho que agora deu uma freada também. Eles estão... Eu achei que Rocket League ia engatar como esporte. Não engatou. É triste, porque é um jogo incrível de se assistir. Eu queria ver a pessoa jogando bem, porque eu não consigo fazer isso. Inclusive, eu tô chegando à conclusão que eu não sou bom em nenhum jogo online. cara, vai jogar Tibia. Então, essa questão do esporte, acho que foi até uma coisa que... Você que fez esse comentário comigo, acho que ele realmente é a tendência dos jogos, que... Todos os jogos online agora sempre vem junto com o modo... Tem as partidas pra você jogar normais e tem as partidas ranqueadas, né? Sim. Que é pra trazer uma visibilidade. Qualquer jogo online hoje vem sempre com essa opção aí de partida ranqueada. Isso é culpa da Steam, véi. Isso é culpa da Steam, esse negócio de ranking. Tipo assim... Tudo é culpa do Gabe. Tudo culpa da Steam, velho. Tipo assim, antigamente você não sabia quantas horas você perdia no jogo, fraga. Hoje em dia você abre sua Steam e tem lá 700 horas no jogo. Cara, mas... Que é o meu caso. Saber essas estatísticas eu acho legal, entendeu? Eu gosto de saber. É legal, mas tipo assim... Tem uma conquista lá, tipo, 1% dos jogadores desse jogo conseguiu essa conquista. Então, tipo assim, isso vai tornando muito competitivo o negócio. Mas, cara, RPG online sempre teve essa questão de competitividade, né? Até, é igual, por exemplo, Lineage ou qualquer outro tipo de jogo. O Lucas falou que não faz muito sentido, né, mas... Você jogava, você... Não, amanhã eu vou estar mais forte que você. Não, você pegou tal item? Não, vou fazer tal item, entendeu? Você sempre queria ser melhor que o outro. E aí ficava uma briga, né? E era legal essa questão. Para MMOs aí, eu tô apostando muito no Tree of Savior, que é dos mesmos criadores de Ragnarok. Nossa, ainda bem que você falou dele, cara. É um, Eu acho que vai ser o verdadeiro Ragnarok 2 aí. Esperando, mas já tá valendo, né? Já tá ali. Não, pra todo mundo não. Não, ainda não. É o último Open. O último Closed Beta aqui, tá? Pois é, tá. Eu tô realmente ansioso. Me parece muito legal. Eu devo pegar pra jogar. Eu queria que ele só saísse no semestre. É, quer dizer, você poder formar, né? Você poder formar, né, Segui? Pô, ajuda aí, galera. Tipo isso, cara, porque se ele sair antes, velho. Você jogou o beta ou o Segui? Não, eu não peguei o beta, não. Eu consegui uma chave, mas acabei nem jogando. Eu consegui chave também, mas eu não arrisquei. Eu tentei pegar a chave, só que eu não consegui. Boa escolha. Tipo assim, tá todo mundo, cara, eu quero muito jogar esse jogo, mas eu quero que ele nunca saia. Eles criaram um servidor, parece que assim, próprio, somente pros brasileiros, né? Provavelmente. Eles falaram que foi pela questão de que tá sendo muito falado aqui no Brasil, por causa do histórico do Ragnarok, mas a gente sabe que tem um segundo motivo, que é por causa do nosso ping, né? Os caras que bom, né? Pelo menos os caras criaram um server só pra gente, não baniu todos nós. Exato, né? No banheiro. O motivo é que BR já não se dão bem. É a guerra civil da internet. BR já. Pelo menos não usaram a gente como testes do jogo, né? E depois jogaram no cruzado. Cara, falar em server externo, assim, do exterior, eu jogava. Quando eu jogava Granada Espada, o servidor era em Singapura, velho. Nossa, puta que pariu. O servidor de Ragnarok 2 era em Singapura, velho. Por isso que eles baniram todo mundo. Aí ficou só o singapurense jogando, aí o jogo falhou. Ah, faliu. Pronto. Cara, eu nem fale, velho. Ragnarok 2, só das contas. Nem fale. Tem um joguinho online que só meu irmão e os amigos dele conhecem, não sei, que chama Lost Saga. E aí eles jogavam lá e os brasileiros começaram a ser banidos também por causa de ping alto, e era um jogo de arena, então lagava a sala toda. E aí... PC da Xuxa. Amigo... É, aí um amigo do meu irmão continuou jogando, ninguém sabe como. E aí um dia meu irmão tava no YouTube e achou um vídeo que era o nome do nick dele do jogo, né? Que era Bob Creuza. E o nome do vídeo era tipo assim: Bob Creuza The Legendary Lagger. E tipo assim, a galera dos Estados Unidos fazendo um vídeo mostrando tanto que ele lagava a sala. Ele era conhecido mundialmente por lagar o jogo, velho. Vou deixar até o link aí no Na postagem pra vocês verem depois. The Legendary Lagger. Pois é. Eu, só voltando ali no que o Lucas falou mais cedo, tipo, todos os jogos agora vão ter essa coisa online. Tanto é que jogos de celular, todos têm lá um, mesmo que seja um mapinha, só pra você mostrar que você passou. Você loga no Facebook pra dizer pros seus amigos que você é melhor que eles. Só falando mais uma coisa do Dreamcast aqui, já que eu tô voltando em assuntos. O Dreamcast tinha multiplayer cross-plataforma também. Ele tinha o Phantasy Star Online, funcionava com os jogadores de PC e de Xbox. Cara, depois, quando saiu. O Dreamcast e o Windows ME nele, fraga. Então, tipo, eu não duvido nada dessa porra. Cara, o Dreamcast foi tipo... Cara, por que vocês fizeram tanta coisa? Como é que vocês conseguiram fazer dar errado, sabe? É essa que é a questão. Tipo, ele deu errado porque ele tinha tanta coisa. Entendeu? Ele não tinha foco. Aí ele se fudeu. Basicamente aí. Eu acho porque ele tinha um analógico só, isso ferrava tudo. Ah, o Nintendo 64 tinha um analógico só. Mais bizarro de Dreamcast, que ele tinha aquele controle todo escroto, mas que você, a hora que você pega ele na mão, ele magicamente se encaixa muito bem, ele é extremamente confortável. Até ele você ter que usar o digital lá, o controle. Não, desde que você não precisa usar o digital. Não, o analógico dele, velho, ele só usava o analógico naquela porra, porque, pelo amor de Deus, o analógico dele é muito bom, ele tinha gatilhos e tal, tipo, porra. Baita controle, sabe? Mas o digital. Controle do Xbox. Cara, pensa assim, ó. O controle do Xbox é inspirado no controle do Dreamcast. Sabe o digital de merda do Dreamcast? Tava também no Xbox. Ponto. Não, mas o problema do digital do Dreamcast é que ele é muito alto, velho. Eu achava ele longe, tipo assim, pegar. Não, também. Ele é alto. Ele é muito estranho, porque ele é alto. Aí você não tem apoio, saca? Você perde a referência quando você vai pra ele. Pois bem, então já tinha cross-plataforma aí, tipo, em 99. Tá vendo, Felipe? Aham. Quando era uma coisa, quando era uma coisa inútil, porque ninguém tinha internet. É tipo isso, direito. Se ele fizesse um disco que rodava tanto no Dreamcast quanto no PlayStation, ia fazer muito mais sucesso. Mas. esse cross-plataforma ia ser sucesso. Hoje em dia, cara, mesmo com todo mundo com acesso à internet, assim, bem difundido, Tipo assim, você fazer um jogo 100% online não dá, velho. O jogo tem que ter campanha. Tipo assim, nem sempre você vai ter internet. Tipo assim, ontem, Lucas. Ontem você tava sem internet. Imagina, desde segunda noite. É, imagina, só desde segunda noite. Se você vai jogar um jogo que você gosta de jogar e ele só tem online, você se fudeu muito. Fale isso com o Diablo, né, velho? É, pois fiquei é. Sem jogar o meu, fiquei sem jogar meu LOLzinho. Ficou sem jogar o LOLzinho da galera aí, ó. Se o jogo não tem campanha, velho, é tenso. Mesmo hoje em dia, tipo, você pode ter, todo mundo pode ter 100% de internet, mas você não pode criar um jogo que seja 100% internet, entendeu? Porque senão, tipo, League of Legends é 100% de internet. Não, é, mas mas aí que tá, a premissa do jogo é essa. Ou daria pra fazer uma campanha, talvez. Mas aqui, será, Felipe, será que você não tá pensando muito em termos de Brasil? Não, velho. Tipo assim, não, mesmo se você tiver 100% de internet, tipo os Estados Unidos, por exemplo, tipo assim, você vai ter eventos que vão te. Que o serviço não vai estar disponível por algum motivo, entendeu? Você vai ter falha. Você, tipo, você vai ter. Conversa com alguém, sabe? Você vai ter problema na fibra ótica um dia, entendeu? Vai dar. E aí você vai deixar de usar o serviço por isso, entendeu? Essa que é a questão que você tem que pensar. Você tem que ter sempre. Tipo assim, quando você tá fazendo desenvolvimento de software. Por exemplo, você pensa nisso, tipo assim, a aplicação vai ser 100% online, mas e se eu não tiver o online? Como é que eu vou fazer? A operação, a aplicação vai parar de funcionar? Não, você tem que pensar na aplicação, ela funcionando mas em todas as situações. Depende do meio que você está tentando. É, mas tipo assim, para jogo, para jogo, tipo assim, jogo, a não ser que o jogo seja online por motivos óbvios. Dele ser online, no caso do League of Legends, por exemplo, tipo assim, ele não te promete campanha, entendeu? Então, tipo, não. E o jogo em si é online. Você não consegue fazer nada se não for online. Agora, por exemplo, você compra um Star Wars Battlefront, por exemplo, e aí, tipo assim, você só pode jogar a porra do jogo online? Tipo assim, não faz sentido. Final Fantasy, por exemplo, Final Fantasy tem o Final Fantasy que é campanha e o Final Fantasy Online. Tipo assim, eu tenho certeza que o Final Fantasy Online... Não, mas são jogos Final diferentes, Fantasy, cara. Que é isso? Tem não. O 14 é completamente online, o 11 foi completamente online. Então, é isso que eu tô falando. Ele tem um jogo que é campanha e o outro que é online. Os jogos não tem nada a não, ver, mas, tipo, então... mas tipo assim... Ah, então é, beleza, é eu tenho o League of Legends que é cara. Completamente online e eu tenho... Super Mario, que é offline. Não, mas aí você tá, tipo, comparando MMO com um jogo normal. Com, é, não dá pra... É isso que eu tô falando. Eu acho que é a mesma comparação de Final Fantasy 13 com 14, com 14. O Duke não tem... São coisas diferentes. Isso que eu tô falando. Existem modalidades de jogos que podem ser completamente online. E eu acho que a gente vai ver muito disso mais pra frente. O próprio Street Fighter V que acabou de sair, ele tem, tipo, um modo local... Uma história, tipo assim, de 3, 4 lutas e o resto é tudo online. Ah, mas ele, é só online, ele basicamente. Prometeu liberar uma história mais complexa pra frente. É, prometeu, vai sair, é a Capcom, né? Pelo menos ele prometeu que vai ser de graça. O que é um milagre. Provavelmente algum hacker vai pegar o jogo e vai achar a versão que eles estão prometendo que já tá lá no jogo, igual aconteceu com não, o. Não, não tá, cara. Eles lançaram isso aí mesmo. É, você não deu tempo outro. De fazer, velho. Na verdade, foi meio que isso. É, né? É, pois é. Mas enfim, aí saiu o jogo, tipo, basicamente online, sabe? E eu não acho que isso é ruim. Como eu já disse, por exemplo, Rocket League é assim. Tem muito jogo que é só online, basicamente. Ou, de boa, se não tiver, eu tenho outras opções, sabe? Mas aí que tá a questão. Tipo assim, e se a gente chegar no nível que a gente não tem mais opção, entendeu? E ficar pré-estabelecido que é tudo online? É isso que não pode acontecer. Por isso que eu falo que a campanha, o modo offline, tem que permanecer. Independente... Não, cara. Sempre vai ter Nintendo. Você tá pensando muito como geração Y. A gente tem que tentar entender os millennials. Será que eles querem campanha? Não, cara. Eles querem Minecraft. É. Eles querem online. Eu acredito que a tendência de jogo online é só crescer, cara. Mas você acha que a tendência dos jogos, você acha que a tendência dos jogos é ser 100% online, então? É se tornarem mais... Não, não é 100% online, mas se tornarem cada vez mais online, entendeu? Porque, tipo assim, até mesmo eu conheço pessoas que antigamente só jogavam offline, campanha. E chegou uma hora que, quando elas começaram a jogar modo online, falou, cara, é isso que é legal, entendeu? Você jogar com uma pessoa... lá que você nem sabe quem é, competir e tudo. É muito mais divertido não, você jogar sozinho. Não, mas eu acho que não. Entendeu? Dependendo do jogo. Pega um futebol, por exemplo, um jogo de luta. Mas tem o perfil de pessoa que quer jogar o jogo pela história, velho. Ele quer absorver o jogo como se fosse um então, filme. Então, mas esse perfil, sabe? Tá bem menor do que antigamente, entendeu? Esse perfil sofreu muitas mudanças também. Não, mas é isso que eu tô falando. Você vai ter esses jogos que eu posso lá chegar. Você vai ter lá o Kingdom Hearts, que vai ter uma história totalmente confusa e que ninguém entende. Eu sou fã de Kingdom Hearts, eu espero que os ouvintes saibam disso. Eu sou muito fã de Kingdom Hearts. É, mas Kingdom Hearts é isso, tipo, história confusa, cheia de nós. Quem não joga não entende, quem joga também não entende. É isso. Eu sou dessa turma que joga e não entende. Pois é, e é um jogo offline, eu vou me curtir. O Dark Souls mesmo, apesar dele ter um jogo, as interações online, é um jogo que você pode aproveitar completamente offline, tá de boa. Esses jogos sempre vão existir, mas eu acho que vão existir jogos que vão ser comp 100% online e não vão ter vergonha de assumir isso. Eu acho que, por exemplo, já esqueci o Titanfall. Uhum. Fala Titan Souls. Titan Souls é um mod de Titanfall com Dark Souls. Dark Souls de tiro. É. Dark Souls de tiro. Pois é. Pois bem, então o que acontece? Eu acho que vão surgir cada vez mais jogos como Titanfall que serão 100% online e não vão ter vergonha de assumir isso, sabe? Não vai ter problema de ser assim. É. Eu acho que essa questão é realmente o que o Lucas falou, do tipo dos milênios, fraga, os milênios nasceram na internet, entendeu? Os meninos foi que tem. Foi uma zoeira com fundo de verdade. Porque tipo assim, os milênios nasceram na internet, então pra eles o mundo dentro da internet tá de boa, mas pra gente que já tava acostumado a jogar offline, a gente vai sempre querer a campanha porque é costume, entendeu? Não, e peraí, a gente tá esquecendo um detalhe do que tá pra surgir aí, que já tá sendo prometido, já estão sendo lançados os primeiros, óculos de realidade virtual. Isso é uma experiência que, pô, já existe um processamento enorme pra um jogo offline. Se for conectar essa porra na internet e esperar que se tenha muitas mais pessoas pra conseguir criar uma base pra poder jogar online, eu acho que não vai acontecer por agora. Então ainda eu acho que realidade virtual ainda vai dar uma sobrevida pra... muito mais jogos offline, muito mais... Mas na realidade vai dar força pra putaria, mano. Desculpa. Eu espero poder jogar como em Sword Art Online. Nossa senhora. Pra ver se seu ataque é foda, viu, velho? Meu foi. Então, gente, valeu. Valeu, foi muito obrigado. Desculpa, por participar, gente, do podcast. Eu tive que falar essa. Oh, então é isso, né? Porque... é isso que a internet é isso que os jogos na internet vão ser. Espero que as pessoas consigam formar daqui pra frente, porque vai ser cada vez mais difícil. Enquanto houver joguinhos, ninguém forma, velho. Ainda mais com joguinhos virtuais. Ou, ninguém falou de rabo, né, velho? Era o Tinder de antigamente, cara, isso aí. Então, gente, muito obrigado, valeu. Tchau, falou a todos. Garçom, traz a conta aí e aquele cartãozinho de cash maroto lá, ó. A gente já tá indo para a casa de 4 dígitos de ouvintes e a nossa página no Facebook tem 100 e pouquinhas curtidas no Facebook. Você deve achar, é só uma página estúpida de Facebook. Realmente, é só uma página estúpida de Facebook. Mas só que, tipo assim, quando a gente quer ter um projeto aí de gravar com outras pessoas e outros podcasts. E, tipo assim, quando... João Carvalho. É, tipo, gravar com João Carvalho, aquele jogador de Magic maravilhoso. Mas aquela aí, tipo, neca de homem top. Aquela neca de homem top, shop, ouso dizer, shop, top, mais shop, mais show, é shop. Mas aí, quando eles, provavelmente eles não olham a nossa página, mas se eles olhassem, vão ver 100 curtidas e vão falar, tipo, 10 pessoas escutam esse podcast, as outras 90 ele comprou, fraga. Então, tipo, eu peço encarecidamente, pessoas do iTunes, que eu sei que vocês... tem seus iPhones e etc, que pare um pouquinho aí, dê um pause nesse podcast e, pelo amor de Deus, eu podia estar matando, podia estar roubando, mas eu tô aqui pedindo o seu like. Pedindo um like. Se inscreva aí no canal. Mentira, no canal não. É, se inscreva aí no, na página do Facebook. Tipo, a gente não floda não, velho. Tipo, posta uma postagem a cada 50 dias. Mas, por favor, cara. Não, mentira, são 3 pessoas. Eu nunca te pedi nada. Por favor, curta a página lá. Só pra fortalecer então, a amizade. É só pra gente ter mais do que 100, fraga. Porque a gente sabe que a gente tem mais ouvintes que isso. Seria muito bom pra nossa autoestima se a gente tivesse o seu like na nossa página.